Mesmo que a tristeza desbote o seu dia, por trás das nuvens do mau tempo brilha o sol. Removi o sofrimento com alegria. Minha bússola, meu rumo, meu farol. A alegria é o alimento da alma. A alegria é nossa grande inspiração. A alegria recompensa os sacrifícios. A alegria é soberana decisão. A alegria recompensa os sacrifícios. A alegria soberana decisão. Tempera o teu medo com a esperança. Inclina essa balança a teu favor. A alegria é a origem da felicidade. Acredito que o samba é o criador. A alegria é a origem da felicidade. Acredito que o samba é o criador. Desbote o seu dia. Por trás das nuvens do mau tempo brilha o sol. Removi o sofrimento com alegria. Minha bússola, meu rumo, meu farol. A alegria é o alimento da alma. A alegria é nossa grande inspiração. Alegria recompensa os sacrifícios. A alegria é soberana decisão. A alegria recompensa os sacrifícios. A alegria é soberana decisão. Tempera o teu medo com a esperança. Inclina essa balança a teu favor. A alegria é a origem da felicidade. Acredito que o samba é o criador. A alegria é a origem da felicidade. Acredito que o samba é o criador. Dois, um, dois, três e...